alguém deixe só. Marcas de lágrimas no sofá para lembrar dos olhos que não voltam. Todo abraço acaba, eu me diminuí pra caber nos seus braços. Eu sou tão idiota. Já passou da hora de eu voltar pra mim. Eu tô com saudade de mim. Saudade de mim. Tantos lugares que não conheço, só porque me prende no lugar errado. E me contaram as mentiras que ouviram sobre mim. E mesmo sabendo que é falso, quase cheguei a acreditar. Eu percebi, eu fui deixando de viver só pelo medo de errar. Hoje procuro alguém pra me ajudar a pecar um pouco. Mal posso esperar pra morrer de amor de novo. Um pouco. Mal posso esperar pra morrer de amor de novo. Mal posso esperar pra morrer de amor. Reality show dessas ruas, não vou só assistir. O tempo não para, não espera, amor, goze por mim. Não tô perdendo tempo, só aprendi a me divertir. A gastar, a comprar, procurar alguém que faça merdas comigo por aí. Um pouco. Mal posso esperar pra morrer de amor de novo. Um pouco. Mal posso esperar pra morrer de amor de novo. Um pouco.